Me acompanha, sua verdade, vê se tem um dom. Sei que a vida não é fácil pra ninguém. Desistir de investir na minha cabeça, nem pensar. A corrida é arriscada. Sou um tanque forte e não vou parar. Sou um de esforça e não vou recuar. Aqui me cresce o sonho, então suma daqui. Fecho os olhos para não me ver subir. Espere com o tempo, posso te garantir. Penso positivo e não vou desistir. Não me meta medo, eu sei quem é você. Só responsos, manos, aqui tem. Mudança de postura pra quem tem o dom. Manos e meninas vão dizendo vou. Juntos conosco, só os guerreiros. Só responsos, manos, aqui tem. Mudança de postura pra quem tem o dom. Manos e meninas vão dizendo vou. Todos juntos, todos juntos. Só os guerreiros. No baile eu curto, curto. No baile eu danço, danço. No baile só numa. Quero ver quem vem. Dançar tipo sério, sei, sei. Provocar como ninguém também sei. Me acompanhe na dica que lhe dou. Pois aqui é professora, vem comigo, vem dançar. Hoje à noite eu vou sair. A noite é uma criança, só quero curtir. Boca de responsa sem atravessar. Respeitando eu tô ligada, sei aonde vou. O mundo gira sem parar. Se quer viver em paz é por aqui. O que lhe digo, só ideia quente. De boa com a vida, vivo melhor eu sei. Só responsos, manos, aqui tem. Mudança de postura pra quem tem o dom. Manos e meninas vão dizendo vou. Juntos conosco, só os guerreiros. Só responsos, manos, aqui tem. Mudança de postura pra quem tem o dom. Manos e meninas vão dizendo vou. Todos juntos, todos juntos. Só os guerreiros. Na calada da balada vou curtir bom som. No trajeto do projeto só o sangue bom. Satisfação, trombar mano, mina na zoeira. Baile de primeira, sabadão, a sexta-feira. Não é brincadeira, tem que ter pique. Dos loucos e das loucas da madruga, não desacredite. Na pista, as negras tipo gringa. No style, vê só água na boca, a ginga. Quem olha se encanta, gingado cabuloso. Na essência do amor, tudo é gostoso. Vai lá, mano, mina. Entra na dança, fica pampa. A noite é uma criança, avança. Olhares dizem tudo, decifra e entenderá. Magia tá no ar, tem a malícia pra pegar. Um som diferente, só para você ver. Crer, um só proceder. O baile tá lotado, Marcos Brother chegou. Várias mulheres na pista, tá fervendo, firmou. Tem preta, branca, várias ali. Salve guerreiro, licença aqui. Chega André, traz a Eliana. Regiane na pista, dando show com a Luana. Na Feira Preto, na Rua do Samba. Souza e Ricardo, família dos Pamba. É nós que tá, aqui olá. Carapicuíba e Jandira, vamos nessa dançar. Chega de carro, busão ou trem. Só na responsa, é nós que vem. Só responsa.